coração. Que amanheceu. Mas aí. Agora é seu. Deixa eu me apresentar. Jackson no ar. Eduardo Vitória, rap e a trilha sonora. O Brasil vai mostrar. Deixa a vida me levar. Caiu a quadra, eu mato a pá. Eduardo Vitória, vencer na trajetória. Eu vou falar quem eu sou. Colorado do Botânico, habilitado pelos parceiros de Jackson. Porto Alegre, um lugar bom pra mim, importante no cultivo da minha raiz. Sobrenome Vitória, de um destino a resposta se conquista aqui. O meu amor pela música, esse disco é a cura do mal que eu já vivi. Eu tô pronto pra chegar, o que é meu eu vou buscar. Vagabundo no rap, agora tem que trabalhar. Mostrar na profissão que não é fácil não. Que pra isso é preciso amor e dedicação. Linda música, perfeita raiz. Cristalina, linda, como a de Elis. Na trilha sonora, no coração de quem toca. Um negro feliz, aurora, a mudança está por vir. Deixa eu me apresentar. Jackson no ar. Eduardo Vitória, rap e a trilha sonora. O Brasil vai mostrar. Deixa a vida me levar. Caiu a quadra, eu mato a pá. Eduardo Vitória, vencer na trajetória. Eu vou conquistar. Demorou, liga o rádio, que som que cê tá ouvindo. Sangue bom, tô no baile fumando, só fumo fino. Mas também tô consciente no controle dos meus vícios. Cada um resistente do jeito que tiver vindo. Cada um tem em mente o que vai ser decidido. Então vê direito pra não morrer fudido. Dedico, não falo que não sou. Gosto de gangsta rap, mas não sou bandido. Também faço som pras minas que tem sentimento. O que acontece na vida em vários momentos é meu talento e memória dos que morreram. Buscando a sintonia, olhando os velhos tempos. Vou aprendendo sem vergonha pra falar. Olhando o futuro, chegando pra arrebentar. Começo e fim numa guerra no Alfa Omega. Meu futuro tá guardado, eu vou chegar lá. Deixa eu me apresentar. Jackson no ar. Eduardo Vitória, rap e a trilha sonora. O Brasil vai mostrar. Deixa a vida me levar. Caiu a quadra, eu mato a pá. Eduardo Vitória, vencer na trajetória. Eu vou conquistar. É preciso lutar, demorou. Eu dou meu voto, o tempo de mudar já chegou. E eu tô próximo, lógico, de lançar o meu álbum que acabou no outono. A hora de dar o troco, cê tá ligado? Invadindo a noite, o som no baile bombando. Meus parceiros brindando com alegria no rosto. Há muito tempo eu não via. Era só despedida, ó, uma merda de vida. Ó, que louco a vida é. Mas se envolve direito, né? Dividindo o que tem, não ser melhor que ninguém. Desde cedo aprendi disciplina que tá em mim. Soldado da rua, vi que o melhor está por vir. Deixa eu me apresentar. Jackson no ar. Eduardo Vitória, rap e a trilha sonora. O Brasil vai mostrar. Deixa a vida me levar. Caiu a quadra, eu mato a pá. Eduardo Vitória, vencer na trajetória. Eu vou